saliva doce, doce mel, mel de Uruçu. Alceu Valença, Rosana e Zélia, Sérgio Santos, Roberto Ribeiro, Andréa Marques, o grupo Tupinagô, Carla Visi, Alberto Beltrán, Xano Domingues e Jimmy Sabater. Quitanda de fruta verde, dá-me um gomo de laranja para matar a sede. Ou então, será melhor dar-me um veneno qualquer, porque eu ando perturbado e o meu sonho anda queimado por uns olhos de mulher. Minha senhora, laranja, limão fresquinho, caju, ananás ou abacate. E a quitandeira passou, saudável, viva, graciosa, com uma flor desfolhada no seu sorriso escarlate. Falar Passou a quitandeira e no ar um som de música ficou e um perfume de fruta que não matou minha sede. Oh, agridoce quitanda da fruta verde. Amassei de puxa, tapioca, xoxô, com quem tem a baralha terem. Desde manhã, no canjerê, é abacê, que tudo faz pra aviões, ereis e ocãs, e os orixás. Jeva tapa, caro cara, tem pernil, mocotó, pinto, sarapatel e fubá. Tem arroz de alça, tem buchada, tapa, tango, pitu, siri, sururu. Guaiamu, goiá, tem pitom, baraçá, imbu, banana, figo, caju. Sapo de cajá, tem vermu, de conha, tênis, cana de pau, de raiz. O que é que tem pra comer? Muito sol e a quitandeira à sombra da molemba. Laranja, minha senhora, laranjinha boa. A luz brinca na cidade o seu quente jogo de claros e escuros e a vida brinca em corações aflitos o jogo da cabra cega. Minha senhora, laranja, laranjinha boa. Compra laranjas doces, compra-me também o amargo desta tortura da vida sem vida. Compra-me a infância do espírito, este botão de rosa que não abriu, princípio impelido ainda para um início. Compra laranjas, minha senhora, compra laranjas. Chocolate, que hoje vai ter macarrão. Prepara a barriga macacada, que a boia tá empezada, que o pagode fica bom. Chega só 30 litros de uca pra fechar a butuca desses negros beberrão. Chocolate, tu avisa pra crioula que carregue na cebola e no queijo parmesão. Pra nega Estela e o pessoal da favela vai dançar partido alto. Vai ter pagode até o dia amanhecer. E os versos de improviso serão em homenagem a você. Quitandeiro, quitandeiro, é pra gente tomar. É bonito. Na casa do chocolate, que hoje vai ter macarrão. Mas que hoje vai ter. Fechar a mão, desse jeito de beberrão. Beleza. uma quinta de laranjas sobre a mesa. Pacaças passam a galope. O chão estremece e ressoa como batuque. Os elefantes estão perto, bebem água. De repente, rolam as laranjas pelo chão. Silêncio. Quedaram as árvores solitárias na paisagem, entretanto nua. Abóbora menina, tão gentil de distante, tão macia aos olhos, vacuda, gordinha, de segredos bem escondidos, estende-se à distância procurando ser terra. Quem sabe possa acontecer o milagre? Folhinhas verdes, flor amarela, ventre redondo. Depois é só esperar que nela desaguam todos os rapazes. O mirangolo, testículo adolescente e purpurino, corta os lábios ávidos com o sabor ácido da vida. Encandece de maduro e cai, submetido às 382 feitiçarias do fogo, transforma-se em geleia real, ilumina a gente. Fruta do paraíso, companheira dos deuses, as mãos tiram-lhe a pele dútil como se de mantos se tratasse, e surge a carne chegadinha, fio a fio, ao coração leve, morno, mastigável. O cheiro permanece, para que a encontrem os meninos pelo faro. Thank you. Goiabas, surgindo como um rio amarelo, o perfume delas, rico de sínteses, das madrugadas encerradas na penugem dos catetes, e o sol também, o sol camarada e operário doirando a cabeça das árvores, quando os montes além fecundam as ventanias no sangue maternal das tardes. Tudo isso é pouco para caber numa goiaba. Falta o sonho da palma da mão, no começo da seca estação. Pongan atención, señores, lo que le voy a cantar. El merengue caña brava es muy bueno de bailar. Pongan atención, señores, lo que le voy a cantar. El merengue caña brava es muy bueno de bailar. Caña dulce, caña brava, caña dulce, caña brava, dame un gajo de tu caña, dame un gajo de tu caña. Voy a poner un molino en la carretera, voy a poner un molino en la carretera, pa' moler mi caña de 20 maneras, pa' moler mi caña de 20 maneras. Caña dulce, caña brava, caña dulce. ay, mamá, caña brava, ay, mamá, dame un cajo, ay, mamá, de tu caña, ay, mamá, dame un cajo, ay, mamá, de tu caña, ay, mamá, voy a poner un molino, pa' caña molay, voy a poner un molino, pa' caña molay, porque en Montellano, caramba, se quemó el bajey, porque en Montellano, se quemó un bajey, ajá. Mangas verdes com sal, sabor longínquo, sabor acre da infância a canivete, repartida no largo semicírculo da amizade. Sabor lento, alegria reconstituída num instante desprevenido, na maré baixa, no minuto da suprema humilhação. Sabor insinuante que retorna devagar ao palato amargo, à boca ardida, à crista do tempo, ao meio da vida. Thank you. foi seguindo o radiante pregão das velhas quitandeiras, o perfume acre e doce dos frutos tropicais que fizemos esta hora das cigarras. Os versos foram de Tomás Vieira da Cruz, Agostinho Neto, Maria Alexandra Dáscalos, Ana Paula Tavares, José Luís Mendonça e Rui Knopfli. A música foi de Valdemar Bastos, Alceu Valença, Rosana Isélia, Sérgio Santos, Roberto Ribeiro, Andréa Marque, o grupo Tupinagô, Carla Visi, Alberto Beltrán e Chano Domingues. Começamos nas ruas de Luanda e terminamos em Havana, depois de uma noite de festa, ceando salsichas com ovos com Jimmy Sabater. Este programa foi realizado por José Eduardo Agualusa, dito por David Borges e sonorizado por Pedro Álvarez. Boa noite, África. Una muñeca que estaba en algo me miró de arriba abajo, la sangre se me alteraba, lo que tenía ella por vender eran pétalos de rosa, era una mami bien hermosa, la cual se enamora cualquiera. La invité a bailar al club de pozo, que queda en la 102, y ella me lo aceptó, quedé muerto de la risa. Después del baile nos fuimos a casa, y esto fue lo que ella me pidió. A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras. Mamba o chala pusi fa quene va elela elela tuende ya que ale cachimamba o sala pusi va quene va elela elela tuende ya que ale cachimamba o sala pusi umbiumbi angi elela tuende Kakere kachimamba o sala pusi, umbi umbi angi ele la tuende. Kakere kachimamba o sala pusi, vakwene va ele la tuende. Kakere kachimamba o sala pusi, vakwene va ele la tuende. Kakele kachimbamba o sala posi, umi unyangi ele la tuende. Kakele kachimbamba o sala posi, umi unyangi ele la tuende. Kakele kachimbamba o sala posi, kakele kachimbamba o sala posi. Kakele kachimamba o sala posi. Boa noite. André Mingas, em dueto com Filipe Mukenga, abriu esta Hora das Cigarras cantando a mais conhecida canção popular da língua umbundo, Umbi Umbi. Voltaremos a escutar André Mingas, já a seguir cantando o Mazeco, homenagem a uma voz angolana que tão cedo não morrerá. Viram depois Rui Mingas, os irmãos Cafala e Fausto cantando a Cidade de Benguela, Valdemar Bastos e Chico Buarque cantando o Lubango, Paulo de Carvalho, os meninos do Uambo, o Manji, o Cunene e Baco Keita e Rico Brinks recordando Memórias do Namibe. É, pois, uma viagem pelo maravilhoso sul de Angola, guiados ainda pelos versos de um poeta da Chibia, Jorge Arrimar. Pregando a guaxininha, é mesmo como seus panos, já não tem a cor berrante que tinha nos outros anos. A guaxima tá velhinha, mas de manhã manhãzinha pediu licença ao remate e não passou nada prático. Rasga as tradinhas na areia, na areia. Rasga as tradinhas na areia, na areia. Lá vai pro cajueiro que se levanta o caneiro. Não quer desgraça, amigos, da gente que vão pra baixa, nem criados sem pedreiros, nem alegres lavadeiras dessa nova geração. Das feridas arcatrão, ouvem o fraco pregão das velhinhas quitandeiras. Ouvem o fraco pregão das velhinhas quitandeiras. Mamauê, quaque, maquedo, maquedoê. Quaque, maquedo, maquedoê. Quaque. Dessa nova geração, das meninas da Catrão, ouvem o fraco pregão das meninas quitandeiras. Ouvem o fraco pregão das meninas quitandeiras. Mamauê, quaque, maquedo, maquedê. Quaque, maquedo. força pra mim. Maquê, maquêzo, maquêzo, maquê. Maquê, maquêzo, maquê. Maquê, maquêzo, maquê. Maquê, maquêzo, maquê. Sentámos os dois naquela esteira de Mateba, à luz do luar, em que vovó Alexandrina costumava sentar. Falámos de Tituca, também da festa do Cabata. Sabina é mesmo a rainha do carnaval, disse Josefa Mulata. O Macau que nós bebemos tinha o gosto forte da maçambala que queimava o peito. Benguela tinha tico-tico e colo-colo. Nesse tempo mesmo na Praia Morena. Benguela tinha tico-tico e colo-colo. Nesse tempo mesmo na Praia Morena. E o mar escondia jamantas de river, e o mar escondia jamantas de river, e tinha caranguejo e santola que a gente caçava com a fisga. Foi o filho do Rodrigues, despachante que se dou. Foi o filho do Rodrigues, despachante que se dou. Nada se perdeu, o bolso ali está, na mesinha de cabeceira, unindo histórias, fazendo lembrar. O menino que eu fui, oh, oh, oh. O menino que fui, oh, oh, oh, o menino que fui, oh, oh, oh, o menino que fui, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Poeta gemia ao longe na cubata esquecida do Fatema, e nós ouvíamos encostados um no outro até a manhã chegar, na esteira de Mateba, onde vovó Alexandrina costumava sentar. Acácias belas, tão rubras e vermelhas, que não se podem tocar, pois o seu coração

viola e embora zancas bolou e santo ainda na cabeça. A resposta não batia asas e o voo não chegava a mim no final dos anos todos. O veneno do tempo desmaiava a lembrança e o silêncio quebrava-se nas vidraças das casas abandonadas. Tudo mudou, mas ainda é a mesma, a esteira da vida em que Volchandrina costumava sentar. Se o lupango tem morango, tem a lebatum da bala que arrepia. Há um pata que maravilha, maravilha a natureza. Que maravilha é a natureza. Que é só ver pra logo querer. E sabes ainda, tem acácias também. E um beija-flor que canta cantos de encantar. E um beija-flor que canta cantos de encantar. Lalipo, lalipo, lalipo do pango. Pra aconchegar, que faz encorajar o tímido mais tímido, que faz fazer amor com mais ardor. E um beija-flor canta cantos de encantar. E um beija-flor canta cantos de encantar. Trabalhadora que combate a carinha, que faz o coração abrir pro mundo e a mente, o universo, lutando pra dias de sol mais quente, sorraiando paz, pão e amor. Lutando pra dias de sol mais quente, sorraiando paz, pão e amor. Lalipo! Trabalhadora que sabe acarinhar, que faz o coração abrir pro mundo e a mente e o universo, lutando pra dias de sol mais quente, só raiando paz, pão e amor. Lutando pra dias de sol mais quente, só raiando paz, pão e amor. Na minha ausência, as bermas das ruas e dos passeios foram para outros lugares, mas continuam a ouvir-se por lá os passos das mesmas pessoas. Eu, tu,

perto, o leopardo lambe, o cheiro que a brisa roubou de alguém, mas o medo foge-me da garganta. O cutipongo anunciou a minha vinda no cimo daquela mupapa gigante e já as sombras se alongam sobre a pele gretada da savana. A lança com que perfurei o choro da hiena errante Fui buscá-la ao porco-espinho e às tabaibeiras que me desprotegeram a infância. E o cutipongo anunciou a minha vida no cimo daquela mupapa gigante. Nesta hora das cigarras, começamos por recordar o cantor e compositor angolano André Mingas, recentemente desaparecido. A sua voz, contudo, continuará a acompanhar-nos. Prosseguimos depois numa viagem pelo sul de Angola com a música de Rui Mingas, os irmãos Cafala, Fausto, Valdemar Bastos e Chico Buarque, Paulo de Carvalho, o Mandi, e Baco Keita e Rico Brinks. Vamos terminar com a voz de um outro angolano, Carlos do Nascimento. Os versos foram de Jorge Arrimar. Este programa foi realizado por José Eduardo Agualusa e dito por Ana Paula Gomes. Boa noite, África. Que tanto olhar pro rosto seu, só lhe desejar, nunca vai ser meu. Pra que desejar o beijo seu, sozinho sonhar, você não compreendeu. Sangrei meu coração que estremeceu, e meu samba canção você desmereceu. Por tanto te amar, desci o morro só pra te mostrar meu todo fogo. Vou entrar no samba no peque de raiz, onde tem um banda, preto velho é a matriz. Na Bahia vem do terreiro, pra meu santo vou rezar, e meu samba partideiro você vai querer olhar. Fui no terreiro de Jesus, dancei jongo numa congada, procurando tua luz. Para te encontrar eu fui mesmo a São Mateus, e foi no samba da vela que eu tive um sorriso teu. Vou esperar 2 de dezembro lá na Estação Central, e no trem todo de branco serei samba nacional. Vou te olhar lá dos palmares, um zumbi e seus tambores, mas só vou poder te olhar na estação do Oswaldo Cruz. Menina, veio de Santinês, no pé o samba da roda, na ginga da saia rodada, gosto da sua vez. Menina, você é o meu milagre, a bandeira, o porto-estandarte, o beijo que é obrigada, que a negrura tem como amada. Menina, meu mundo, minha avenida, o meu carnaval da vida, o portal da nossa vila, o chão que a noite brilha, onde o samba da mangueira desfila. Menina, meio de Santinês, no pé o samba da roda, na ginga da saia rodada, gosto da sua tez. Menina, você é o meu milagre, a bandeira, o porto-estandarte, o beijo, a umbigada, que a negrura tem como amada. Menina, meu mundo, minha avenida, o meu carnaval da vida, o portal da nossa vila, o chão que a noite brilha, onde o samba da mangueira desfila, onde o samba da mangueira desfila, onde o samba da mangueira desfila, onde o samba da mangueira desfila, onde o samba da mangueira desfila, onde o samba da mangueira desfila, onde o samba da mangueira desfila.